com gosto bom. Sinto o cheiro do batom. Sua boca parecia uma fruta que eu queria tanto. Maçã, morango, tangerina ou laranja lima. O gosto era doce que eu lambia, eu comia. Mas veio a madrugada e você foi embora, deixando a saudade dentro do meu peito. E eu rolava pela cama e não dormia. Então saí de casa e...